DJ Doido chega juntinho com a galera hoje. Aqui em Tamarizinho. Peço no portuense. Bora, Minhacão do Jarânia. Abusados da vida. Bota o bracinho pra cima, todo mundo aí. DJ Maluquinho. O DJ da galera. A voz inconfundível do Pará. Um espetáculo de DJ. Começando! Esse é DJ. DJ. É o doido na área! DJ Maluquinho. Bota o bracinho pra cima, todo mundo, pra base energia positiva. Alô, Tamarizinho! Alô, Portuense! É 15 anos de sucesso! Valeu, seu João! Vai começar o show do Gaia Sound! Gaia! A brutalidade! Pressão do som automotivo tocando só no 12 volts. Quem tá feliz aí? Caça. Eu chamo agora os DJs da galera. DJ Maluquinho. Mexeram foi com doido. E DJ Ricardo. O jovem DJ do Pará. Segura essa emoção e Gaia Sound no seu. O toca do não tá na área! Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Levanta essa mãozinha, levanta essa mãozinha, levanta essa mãozinha e bora começar, e bora começar. Antes da gente começar, queria abraçar com todo carinho. Os abusados da Gina, você vem aqui na frente. Divina da Luxúria, minha cara do braço grande ali atrás, vacilo Celso, amigo Bill também. Toda a tropa daí também com a gente. Pervecinhos, Anderson Chambres, parceiro Luquinha, tá aqui na área. E o brother Irã também. O homem do show tá aqui, pai. Ai! Bora, moleque! DJ Betinho desviado e a equipe Gaia chegou. Gaia Sound! No México doido que ele volta pra cima agora. Um, dois, três. Bandida, bandida, bandida, bandida, bandida, bandida. Levanta esse bracinho e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Aquece, aquece, aquece. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era. Ganha Sound! Bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, bandida. Bora, parceiro Jairo, também tem aqui com a gente, moleque. Chegou, chegou. Brinco moto no 42, João Vitor Prasto, toda a galera. Alô, periquita, segura. Pega o homem que quer. Alô. Chega de taca, a maior vibe na hora de ir embora, nunca vai a pé. Mas ela é gostosa demais, é mulher, ela sabe o que faz. Quem pegou só pega uma vez, porque na segunda... Começou o bagulho, começou o rock doido. Era tu que era bandida, tu que era bandida, era tu que era bandida, era tu que era bandida. E vem bandida, vem bandida. Equipe Agínios da farra também, garoto. Vai aquecendo, vai, vai, vai aquecendo, vai. Aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo. Quem não tá ligado com ela de mão dada. Joga, joga. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. Gaia. Joga a mão pra cima e faz o sinalzinho do Gaia. É o Gaia, é o incrível Gaia Sound. Um jeitinho que a galera gosta, garoto. Ele chegou, sacudiu o Brasil. Fica lotadinho, fica tomado pela galera. O festão do portuense. Um diferente. 15 anos de muito sucesso, Betinho desguiado na área, pop! Vai no chão, vai no chão, não perde aquece. A sensação. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Os DJs Ricardo, Maluquinho e Carlos Pressão. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate o bumbum no chão, a menina bate o bumbum no chão. E o incrível Gaia Sound, a menina bate o bumbum no chão. E o incrível Gaia Sound vai tocando na pressão. Olha o que... Gaia Sound! Incrível Gaia Sound. Bate o bumbum no chão, a brutalidade do som é o Gaia, meu irmão. Abusado da gira, aquece tudo, aquece tudo, aquece tudo. Bora, cara! Gentilho que as periquitas não valor. endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai, endoida carai. Bora tio, bora bebê garoto. Endoida carai, endoida. Olha só gente também aí na frente do nosso House Mix. Temos nossos copos personalizados, é só falar com ele, Carlos Pressão. Já acabou, moleque, então o negócio tá bom, né pai? Tá bom demais, vai! Alô! Mano! Vai mostrar o que é PT de verdade. Vai! Bota todas elas dentro da Evoque. Chama o grupo Las Vegas, vamos curtir a noite. Parei no conveniência, comprei um e fica tuaba. E bota o som bem alto, não quero saber. O homem do show tá aqui, tá aqui. Diniz RDM, olha. Maluquinho na área, vai maluquinho! Vai maluquinho! Vaguinho é pop! Hoje vai dar PT, não quero voltar pra. Pressão, pega a pressão, pega, pega, pega, pega! Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Incrível Gaia Sound. Sente a pressão, Gaia Sound. Pressão, pressão, pressão, pressão. Sente a pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão, pressão. Sente a pressão. Time da Maluxúria. Vamos o moleque agitando com tudo, garoto, né? Abusados da Dindas também. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. DJ Maluquinho, na moral. Segura deitada, o crocodilo vai pegar. O animal vai devorar, o animal vai devorar. O crocodilo vai pegar, o animal vai devorar. Só no caqueado, bora! O crocodilo vai pegar, o animal vai devorar, o animal vai devorar. O crocodilo. Não para de aquecer, não para, não para, não para. Ganha Sound! Bota o bagulho pra endoidar então, gente! Meu amigo Joelson também com a gente da Fribela, companhia da primeira dama, bora Joelson! Um abraço pra você, garoto! Tá só de bom, um abraço do doido! DJ maluquinho! Bagulho doido! No escuro! Bagulho doido! No escuro! Bagulho doido! No escuro! Bagulho doido! No escuro! Bagulho doido! No escuro! Bagulho doido! No escuro! Bagulho doido! No escuro! Bagulho doido! No escuro! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Bagulho doido! Meu parceiro Erilson também tá com a gente. Comitivo do Braço Grande área. Anderson Chambles e o Tandera também. E o Irã, o homem do show. Como é que ela grita no Civic? Ai! Essa mina vai fazer o caqueado, quicando, rebolando, mexendo até lotagem de ponta a ponta. E hoje vai tocar de tudo um pouco pra galera aqui. Aqui abusado da Dindas, Melzinho Digital. Amigo Jailudo também com a gente. Mix, ele, toda a galera. O Lindo Moral, daqui da área. Bebezinho, Bebezinho Pressão. E do Absoluto João também. Alô, Guinho. E a galera do Corre. Bora, galera do Corre. Rangel Grafite tá aqui, garoto. É o novo vereador Alan do Gado. Elenco, também o Chico tá aqui com a gente. Chico doido. Alô, Edgar. Hightech da carretilha. Gado Pressão. Família Cristal Palace também com a gente. Minha Caldo Jarane. Bora, Moranguinho. Olha o arroz, doido. Toma, toma, toma e não para, não para, não para! Girando, girando, é o tal de tá chegando. Girando. pra cima, vai girando, girando, girando. Aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te. Bota pra endoidar, garoto! Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima, vai girando. Tá no jeitinho, pressão total hoje, nossa festa. Do Porto Ense, sucesso! 15 anos completando hoje o nosso Porto Ense, Tavarezinho. E o Gaia tá na área, chegou! Gaia Saúde! Toda a tropa do Morro do Mengo, domingo com a gente, amigo Vitor, Juan, Dudu, Peteca. Bora passando rumo! Lucas, William também com a gente. O nosso rei do frango. Alô, Dirley! É o branco e gadá, então se liga na... É o Tillinson, tá aqui. Tá com o Motegi, Deilson na pressão. Italo promoteu o seu Cleison em ação. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no mal. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o Tais Saúde tá chegando. Girando, agora acendeu, acendeu, acendeu. Agora! Vai aquecendo e não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Da empresa Cinco Irmãos, tá aqui também, garoto. Aqui. Onde foi parar? João Vitor Braz. O seu juízo. Já amigo Juninho, pressão. Larissa da Luzinho do Pará. Alô, Betinho. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Não era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Marlon Branco, o rei das aparelhagens. O nosso menino sorcinho. E a família Salvador, Tainara, Vibe, moleque, um abraço. Alô, Chambres. Aonde pega, garoto? Ai! O seu juízo, já são 4 da manhã. Daqui a pouco ligo sim. Será que tem como a moça gritar baixinho? Tu vem com a gente, garoto. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. Não era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo toca, trabalhar, toca, toca, toca, toca, toca, bora! Bora, bora! Gaia Sound! Incrível Gaia Sound! Tocando as top aqui! Usando dadinas. Aí, garoto! A gente tinha tudo. Prova do 42 também, baixinho. Um apartamento, como sempre quis. Fiz um cachorro, um doido. Gaia. Férias de verão. Gaia. Família do corre na frente. Minha tropa no braço grande, alô, Bill. O gordinho tá aí, né, Bill? De melhor da luxúria, um abraço. E a família Universal. Universal! Tá presente também, Universal, tá aqui. Cão do dia, né? Tá melhor, tá melhor, tá. Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança. Alô! Depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Alô, Belly! Se chegou, bota no bagulho doido. Namorar pra quê? Quem é que tem amiga fofoqueira? Dá um grito aí! Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Bora ver se esse negócio melhora. Bora ver, bora ver, bora ver. Quem é que tem amigo corno? Levanta o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Quem não tem hora pra chegar em casa também não gritou. E quem vai amanhecer na festa do Porto Ense? Levanta o bracinho em cima. Levanta, levanta e bate na palminha. E vai batendo, e vai batendo. Bate na palma da mão. Bate, bate. Sente a caceteira, mil graus, tá tornando tudo, garoto! Eita porra! O empresário Celso hoje tá no comando, né, Binho? É a tropa no braço grande virando tudo! Abusado da Dina, Fagner Play! Incrível Gaia Sound. Gaia Sound. Toda equipe também com a gente, desce. Equipe desce pacote. Da quarta curtindo tudo aqui no Gaia. Valeu, maninho. Fecha no ponto esse, ficando tomada pela galera. Obrigado, seu João da Velha. Daqui a pouco ele tem um show. Daqui a pouco ele tem um show. Caldo! O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. Esse amigo... Equipe Caldo de Aranha. Pega a novinha, nossa tetra, cara. Pega a novinha, nossa tetra, cara. Masticado de galinha e muito mal de lança. Bandido não dança. O Pumbinha balança. Bandido não dança. O Pumbinha balança. Tá piscando no passinho e joga a isca pra espiranha. Bandido não dança, bandido balança, bandido não dança, bandido balança. Vamos sacudir, 5, 4, 3, 2, 1, agora vai, vai, vai! Mas é assim que tu quer, é assim que tu quer, né, danada? Equipe da família Bazuga também tá com a gente, um abraço. Nildo, Marinês também com a gente, tá aqui. Nossos abusados, moleque, agradece aí de coração a todos os seus patrocinadores. DJ Paulinho da Adidas. O bar do Geraldo também, o mercadinho do Marcel, depósito do Alessandro e o nosso parceiro Eldon, da show de prêmios também, garoto. Gaia Sound! Gaia Sound! Leandro também dos abusados também com a gente. Ele. E a Dainelli tá aqui, a Dainelli. Joelson. Nossa Caldo de Aranha. O mais tarde, tirando a ressaca, com duas galinhas caipira na beira do rio. A casa da Marinês, da Vitória. Ganha Sound! 15 anos de tradição, fecha no portuense! Amigo Rogério, eletricista, o Armando 24 horas também no algo daqui. Olha, Armando! E o doido chegou! Pega rato, pega rato, pega, pega, pega, pega, pega, vai! Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco. De shortinho. Olha o coco, ô louco, ô louco. Olha o coco no meio do povo. Ô louco, ô louco. E as mulheres solteiras estão aí, então? Lembro bem daquela noite que nos conhecemos. O choro nesse dia que me disse. Fala, parceiro Irã e o Tandera! Ho, ho, ho. Registro também, maluquinho, um abraço e a presença do parceiro Rodrigo. O cara da parte elétrica, automotivo de Cabarema, tá aqui com a gente. Valeu! E a primeira dama, João Vitor Braz, Branco Botas também com a gente. Minha tropa de Fortalezinha no Guarani 2, um abraço com todo o carinho. Um pedaço da minha vida, não sei onde se perdeu. E tu não estás, não sei onde andar. Ricardo, chega mais com o maluquinho, aqui atrás do comando. Que chega, cai a noite, é tudo igual. Alô, Pepeu! Não sei, não sei onde te encontrar. Passa o dia, cai a noite, sem você é tudo igual. E eu não sei. Banda, banda, batidão do Melody, do Melody. Pega da sequência, só filé. Incrível Gaia Sound. Incrível Gaia Sound. Oh, Gaia Sound. Ouça o que eu digo. safado, brincou comigo. Nossa, do Bill Gordinho também tá ali com a gente. Fala, Bill. Wagner Pop no show, Wagner Play. Eu mentindo, me iludindo, eu fiz de tudo que foi possível. Os parceiros Betinho faz parte da família. Sempre, garoto. O amigo Alisson também com a gente, o Adailson, da oficina Sete Vidas, organização Negue de Box. É, garoto! Um, dois, três, vai! As gatinhas! A Cris, Paula, Fernanda, Loura e a Evelyn, um abraço, garoto, um beijo, linda! Maluquinho é muita onda, garoto. Pega, porra. Mailon Divulgações. Jamanta do Celta Taradão. E Anderson Chambres do Peugeot. Pica Saúde agora é Civic. Você for, é? Eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é meu desejo. E nesse momento quero te dizer, meu amor. E também com a gente, você, as MRC, as meninas rouba a cena. Já estão com a gente, tá por aqui bebendo todas aqui no galho. Jéssica, Erika e a Luana. Um abraço. Legal, dá um abração. Um abraço pra todo o Mercadinho de Maciel. Tá aqui. Ninguém, és tudo. E a nossa família. Sentir. Batida. Abusado. Moleque do corre. É. Meu compromisso. Por isso eu vou te assumir. Ou não vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai. Que meu parceiro, tá com a gente, o homem do espinafre chegou, né, Irã? Ou não vou pedir. Bora, Irã, bora, Irã. Pedir. O Marco do Barro, Marco, Vila do Neves. Meu pai, pra gente casar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, Joel. Aqui também com a gente no Gaia, valeu! Te disse que és minha paixão e ganhei só ilusão e um tremendo abusado! Que está presente quando eu te preciso, sempre que eu te ligo. Moleque do corre também, Milena, Eduarda, a Jussi, a Daniele, a Thalita, da Vila Brasil Grande, meu irmão, pelo amor de Deus! Sério, não brincadeirinhas, baby, eu cansei. Era isso que vocês queriam! Dá-lhe Curió! Essa relação, prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tirar o pé dessa relação. Vem, maluquinho, vem, vem aquecendo tudo, vem aquecendo tudo, vem aquecendo tudo, vem aquecendo tudo, vem aquecendo tudo. Quem tem amiga fofoqueira, levanta o braço pra cima, é! E a torcida do papão, levanta esse dedinho e gira lá no céu, e gira lá no céu. Uma lista branca, outra lista azul. E a torcida do Clube do Remo tá aí também. Remo. Aquece tudo e não pare, soca no dedo, garoto. Bora, minha caldo, minha tropa do 42, João Vitor Braz, o Branco Box. Lucilene e a Patrícia. Aleluia, aleluia. Alô, Pop. O bagulho já tá doido e joga a mãozinha. Bora ver! A mãozinha pro céu, a mãozinha pro céu, pro céu. E aí, seu João da Velha? É 15 anos de sucesso! Chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Alô, Melri! Chopitel, caralho! é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Dali no Chopitel, dali no Chopitel. Bora, meu Gaia Saúde, bora! Aí, DJ maluquinho, vamos lá. Vamos lá, DJ maluquinho, bota a galera pra dançar. Dá-lhe na pressão. Olha o show! Show é com você. Eita, Lorezinho, quem tá solteiro, quem não tem hora pra chegar em casa, dá um grito aê! Bora balançar o periquitinho, então segura, vai! A loirinha tá aqui, tá? Então, parceiro Rogério, tropa na portelinha, tá aí o patrão, chegou! Testando, o Dadá da oficina, sete vida, Neguinho Motos! Alô, Celso! Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. Serrote do Braço Grande e a sua primeira dama. Um abraço! Loirinha, alô, Viu! Cadê o fofinho? Seu Ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, quicando as três de uma vez. Vai, que vai, que vai, que. Bora, Felipinho, vai! Vai, quicando. Parceiro Zezinho, Carlinho, Alex! Alô! Sentando, jogando a bunda, tentando, quicando, sentando, é o pique, vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda, vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda. Já te falei que eu não presto, que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vai, vai, vai, é o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, vai, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. O jeitinho que as meninas gostam, vai. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que Gaia Saúde. Quando quicando, sentando, jogando a bunda, tentando, quicando, tentando, é o jeitinho pra curtir, o Gaia tá na área. O Alas Minosso, aniversário também dos abusados hoje. 8 anos de tradição no Portuense. Alô, meus abusados! Bora dar uma segurada no celular aí, galera. Na moral! Gaia Sound! Daqui a pouquinho chega o show pra todo mundo! Incrível Gaia Sound! Me dá um gritão pra mim. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda. Vai, maluquinho! Incrível Gaia Saúde. Obrigado, seu João da Velha, por todo o carinho, por toda a recepção. E todos os anos você recebe a gente, toda a direção também. Na pressão, vai, maninho! Então joga. Vitor Design. Então joga, vai, mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Caldo Jarani com a gente metendo pressão, bumim. Nosso parceiro Matheus, o Yuri e também com a gente o Elô e o Negão Motos, minha tropa do Braço Grande, galera, por aqui, abusados de Menor da Luxúria, cara do corre também, minha tribulação, minha tropa do 42, Fortalezinha. Popô na piroca, então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca, então joga. Joga o popô na piroca, então joga. Alô, parceiro Jean, Thiago, depósito de bebida, pague menos, tá aqui, garoto! Vai, maluquinho! Bora que o toca tudão tá aqui, ó! É pra começar, pra balançar, pra se soltar, tá na área! Ganha Sound! Pra trabalha no servidor, apoio total de calumbração, sono SUS e alto-falante em Capanema e Company Som e Serviço. Vai doido! É o verdadeiro furdus. Na festa do Nando DK é o verdadeiro furdus. Aí. Nossa, que absurdo. Nossa, que absurdo. Tá com o rabetão com força. E taca, taca. Ganha Sound. Olha a Fernandinha, como é que ela tá, moleque. Ela tá bandida, ela tá pro crime hoje. Incrível Gaia. Gaia Sound. Gaia Tumulto. É o Jay Smith, Nando DK. Bota pra pira tudo! Nossa, que absurdo. Equipe Caldo. Nossa, que absurdo. No cheiro verde e aranha, vai. Com força. E damasco arroz queimado fica melhor. Da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor, da cor. Fala meus perversinhos também. Os abusados da Dida é no pacote, moleque. É no freezer, é na caixa d'água. Você acredita na Era Azevedo? Acredito, cozinha. Oh, as moleque do braço grande estão pirando tudo. Maluquinho, e até acabar tudo hoje, pai. Tudo fica diferente. Tava sem graça, mas agora ficou envolvente. Vi sua boca gostosa na mim, senti o seu corpo tão quente. Sua boca gostosa na mim, senti Depressão. Quente. O Bolinha tá vindo com um sonzão agora, Pressão. O Jegão Saúde. Tô sarrando em você mentalmente. Alô? Tô sarrando em você mentalmente. Tô sarrando em você. Olhei pro seu sorriso e viajei de repente. Tô sarrando em você lentamente. E tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. Tô sarrando em você lentamente. É o Festa do Porto, esse 15 anos de sucesso! Vem periquita, vem periquita. Ganha saúde! Vem periquita, vem periquita. Tu vai sentar, tu vai quicar. Tua periquita vai querer voar. Tu vai sentar, tu vai quicar. Incrível Gaia Saúde. Novinha, dança que tu gosta. Prepara novinha, o R7 adora. Desce rebolando pro R7 que ele gosta. Incrível Gaia Saúde. Ele gosta. DJ Maluquinho. A verdadeira hoje. DJ Ricardo. R7 é mil grau. As novinhas vão gamar e vão se lembrar de. Gaia Sound. Um abraço, amigo, todo carinho. E amigão Genora, um abraço pra você, o Genora. E ao Denora também. Aqui no Gaia, valeu, doida. Alô? Vitinho de engraçado, ensina pra ela. Alô, Branco Matos. Conheceu, manda. João Vitor Braz. Depois que eu vi. Joelson da Fribel também, garoto. Depois que eu vi como ela voa. Depois que eu vi como ela se assanha. Só agora que eu me percebi. Incrível. Isso é Gaia Sound. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela... Cadê o grito só da mulherada solteira? Aí dá um grito! Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. E o grito da macharada que gosta de mulher faz barulho também! Se amarrar pra quê? Prefiro... E as mulheres que gostam de homem faz barulho! Open the checker, vai! Open the checker, open the checker, vai! Open the checker! Vamos ensinar inglês pras bucetas analfabeta. Vamos ensinar inglês pras pepeca analfabeta, vai! Open the checker, vai! Open the open, open, Tá chegando um cara aqui! Quem souber quem é esse cara vai dar um grito! Quem conhece a música dele faz barulho então, DJ doido! Vai começar de puta! De bunda com bunda, vai! Faz assim na vida a amizade. Faz assim na vida a amizade. Safada, Dançado e arruma confusão, isso não rola não. Dança novidade pra você, quem me ensina foi Raimunda. Pras mulher que se garante, eu vou fazer uma pergunta. E você topa lutar UFC capundo? Vai por mim! Você topa as perversinhas! Tá aqui com a gente também, Horácio Nega! Clarice, Andresa, Lúcia! Alô, Cleide! Ela me falou que se garante, então vai começar a luta. Se liga aí, galera, isso é o UFC de bunda. Muda com bunda, bate a bunda, quebra a bunda. Apaga esse negócio aí, pô! Gaia Sound! Gaia Sound no seu coração! J.O. Produções, do Rio Sexta-feira, Grande do Norte, pra eu vi meu baseado, zap zap, tocou uma proposta em Rico Sávio. O uísque, cama, boxe e o sexo. Atenção, Jacaré! Compareceu com máxima urgência lá na portaria com a sua filha, viu? Urgência, Jacaré, na portaria com a sua filha, garoto! Porra, vai, caralho, você tá porra, vai! Você tá porra, vai, caralho, você tá porra, vai! Você tá porra, vai! Toma, toma. Bora, Irã! Joga a tarrafa, moleque! Agora! Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe, um sexo colado, te dou pirocada de baixo pra cima. Vai, maluquinho! Já vi moto de motel sentado em cima do banco, e a mina por cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando, sarrando e ficando, sarrando. E olha só, maluquinho, meu parceiro Thiaguinho também! Tá junto com a gente, meu parceiro Jean do Depósito. O Jean do Depósito, meu parceiro Thiaguinho. Ela fala. Seus patrocinadores oficiais aqui do Betinho, aquele abraço pra vocês. Toma de costa. Vai. Eita, meu parceiro Jean Cabeleiro, meu parceiro do Gordinho. Vai tomar. Meu parceiro Anderson Chambres também, aquele abraço, viu, garotinho? Tamo junto! Toma de costa, toma de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente, vai tomar de costa, vai tomar de frente. Nossos alvos zero da Dina, moleque é no freezer separado. De menina do Júria, moleque do corre também, bota a pressão, garotão! Já vi moto de motel sentado em cima. Passa no Zezinho da empresa, cinco irmãos, tá aqui na área. Vestido levantando, já vi moto de motel sentado em cima do banco. A mina ganha sound! Sarrando, sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. Sarrando, sarrando, sarrando e quicando. DJ, DJ, maluquinho, maluquinho. O doido chegou! Incrível Gaia Sound. É o Toca Tudo! Totalidade do som do Pará. Com um projeto de som com alta definição sonora. Sistema Line Array. Project of Sound of High Resonant Definition System Line Array. Usado pelas maiores empresas de sonorização do Brasil e do mundo. Maluquinho, oba! Mete o som, garotinho, e aí? Manda ver! Tá na hora então, bora começar diferente aí! Incrível Gaia Sound. Bora começar a balançar todo mundo! Cadê o grito só dos corintianos? E os flamenguistas também! Sai do chão! Vai, vai! Assim o pressão gosta. Ele fala logo, é bem aquela pasta que tu me larapiou, doido. Vai, maluquinho! Alô! Nosso parceiro Tio também aqui na área. Tá tomando todas as perversinhas, que é o do Jarani, tá ali no Joelson. O homem do gol, pressão chegou. Perversinho está aí com a gente, um abraço. Parceiro Rômulo, DJ Andrezinho, Antônio, Júnior, Van, amigo Guinaldo, alô de Valdo também. Pega, pega. Vai, maluquinho. Quem vai até de manhã, bota o braço pra cima aqui, tá o Arizinho, quero ver. Pica, ei, oh. do nosso portuense 2018 selado! Gaia Sound! Obrigado, seu João da Velha! Incrível Gaia Sound! Abusados da Dina está com a gente. Oito pacotes de gelada. Agitando tudão, tudão, tudão aqui. Bora que daqui a pouco não tem um show. Gaia. Incrível Gaia Sound. O Gaia Sound chegou. Abraço, amigo do carinho, grata Anne, do Lava Jato, do Fabinho de Gabanema. Fala, Anne! Baby, Wagner Pop! Season, I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday, some say. Boy, you're always teasing. I think you best believe. E o nosso parceiro Bill! Alô, fofinho! É? Mano! Season, I got so many reasons. You're gonna wanna make it someday, some say. Alô, família de Menor da Luxúria! Alô! Sacode tudo, sai do chão, galera! Equipe Janzinhos da Farra também! Parceiro Bruno, Duda, Leon, Ian e toda a galera aqui com a gente, amigosa! Valeu! O nosso parceiro Alan do Gado também tá aqui. Alô, vereador, Alan do Gado. A gente, o Jamerson também, parceiro Joelson da Fribel, esse é parceiro do dois, o homem que invade Boa Vista com tudo, garoto, tá aqui. Alô! Bora maluquinho, bora maluquinho. Jean Cabaleleiro também com a gente, o Thiago Depósito, patrocinador do DJ Betinho Desguiar. Oh, Sound. Incrível Gaia Sound. Sim, porque o show não pode parar não, né, pai? Oi, vamos embora, amor. Deixa esse cara, por favor. Oi, vamos embora, amor. Deixa esse cara, por favor. Luquinha das Braga. Tá trabalhando, amigo. Lá no Escangalha. Elite CDS. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. E o nosso amor tá aumentando, já. Só você. Mas o problema é seu marido que tá procurando. O parceiro de gás, o homem que controla a carreta. Fiquei sabendo que nada dizer. O homem do gado tá aqui com a gente, né, maluquinho? Valeu, Marceline, Márcia, Valéria e a Lola também tá aqui. Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha. Você gostou, pode ir do paredão. Amigo Leo do Gado tá com a gente de Peixe Boi também. Bora, garoto! Vamos embora, amor. Deixa o quilino por favor. Sai a CD. Tá tudo bem, sai a CD. Alô, família abusado da Dina. Se cara, por favor. Bora, Fernando Filho. Me ajude. Vamos embora, amor. Toma, toma. Se reclamar, você vai casar. Eita, magoa, queria só um pouquinho. França, Celso. Vai namorar comigo, sim. Amigo Rangel. Rangel Grafite. Um abraço, meu parceiro Linho. O Linho Moral tá com a gente. E a Algenora tá aqui com a gente. E a Aldenora também. Um abraço do maluquinho. Em nome de Nayane Rodrigues, Paraíba, eu uso tchau, que é o Marcelão. Arroz Fortelli. Obrigado, abusadas. A Paloma. Também com a gente, tá aí. Calma. A Lorina, a Lene. A Beata também com a gente. A Gabriela. Vai namorar. Os perversinhos, valeu. Gosta bug, né? Vai. Se reclamar, você vai casar também. Com comunhão de vez, seu coração é meu. O empresário Celso tá aqui. Vai namorar comigo, sim. Vai. Mas por mim, igual nós dois, eu tenho. Se reclamar, você vai casar. Amigo Serrão também tá com a gente. Um abraço, Serrão. Seu coração é meu. E a galera vem que tem. Janice, Raquel, Jamerson, Lidy. Salve, meu gatinho. Jamile, um abraço, Giovana, a tua galera, Vitória, valeu. Tá aqui. Rocha. Vai namorar comigo, sim. Por mim, igual nós dois, eu tenho. Se reclamar, você vai casar também. Seu cora, tudo França. Quem quer ir pra vaquejada do Apodi, levante a mão, aí, menino. Time da luxúria, pega. Vai descendo, vai trabalhando aqui, equipe de vaquejada do Zaire CD. Bora, Betinho! Olha que o litro de uísque eu vou trazer. Caldo de aranha. Desce igual cachoeira na boca da mulher. Gaia! A vaquejada vai rolar. Gaia! Gaia! E a da raiz. O pai, eu vou descendo, é de caixa. Desce igual cachoeira na boca da mulher. A vaquejada vai rolar onde manter. Bora, cai, bota. Rapel só foto. Dá bebida pro vaqueiro que o bora, Curió! Vem de bora, daqui a pouquinho prepara o show, maninho! E bota a cena do carralo, que o carralo quer correr! Aí, DJ Ricardo! Quem vai mexer com o chão de avião, joga a mão e bate! Bora que daqui a pouquinho o maluquinho volta com o show, galera! Tá só começando! Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso! Olha! Não mexe, mexe, vai, que tá gostoso! Pra frente, pra trás, vai, vai, vai! Olha quem chegou! Passa a nova sensação! Meu parceiro Jabão tá aí com a gente! Ele também! Do céu, tá taradão! Tá achando bom! Minha amiga Maria! Abel! Rapaz, até a sogrinha do baile vem, Denê. Alô, Rayane. Se tá achando bom, abre o porta-mala e pode. Me chama lá e maneira aí, não vem o que eu quero. pra frente, pra trás, pro lado e pro outro. Mexe, mexe, vai. Olha pra frente, pra trás. Já? Para a família Via Azul, também de Capanema. Um abraço pra vocês, com carinho. Tá todo mundo aqui, ó. Eu vou pedir pro garçom. O quê? Aumenta aí. Mata o CD do Zezé pra ficar. Alô, Glebson! Meu amigo Wanderson Batista, curtindo o nosso Gaia. Um táxi buscar pra reconciliar. Nenê de Gaçado chegou aqui. Aquele mesmo, já tá na hora, moleque! Pelo Jamanta! Jamanta do céu, tataradão. Sempre. O Celso, abraço também, com carinho, nosso amigo Moreno e toda a galera do braço grande aqui do Agis. Valeu! Aqui estou, no mesmo lugar de sempre, tomando todas, tentando não lembrar da gente. Minha amiga Gisele, Joel, toda a galera do braço grande. Aliás, lá de Fortalezinha. Alô, Branco Morto! O teu beijo e as lembranças da gente fazendo amor. Levante o copo e canta, e canta. Vai pedir a quem? Vai pedir a quem? Eu vou. Vai! Aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar do jeito que eu quero. Eu tô mandando agora um táxi te buscar pra reconciliar. Próximo domingo tem festa ao vivo. O ano bateria rolê ao vivo. Do Balneário, só mais 5, mais um do Henrique. Aumentar o som. Bota o CD do Zezé pra ficar.